coisas que não deveriam ser ditas. Tem coisas que não deveríamos nem pensar. Tem coisas que não deveriam existir. Não sei que raios escrevo aqui. Minha avó cantava músicas na estrada. Não sei por que disse isso, mas me fez pensar. Agora vejo que não tem saída. As músicas que faço só tem que rimar, que rimar. Tem coisas que me fazem rir demais. Tem coisas que me fazem chorar. Tem muitas coisas aqui que eu não posso falar. Tem coisas que eu preciso dizer, mas deixa pra lá, mas deixa pra lá. Minha avó cantava músicas na estrada. Não sei por que disse isso, mas me fez pensar. Agora vejo que não tem saída. As músicas que faço só tem que rimar, que rimar.